있어. Fazendo se eu tivesse aí. Pra ser sincero, tô sentindo que eu um dia vou sumir. Meu amor, eu tô com dor. Vê se entende, por favor. Será que vai me entender? Será que vai? Será que vai? Não. Sincero, eu tô sentindo que eu um dia vou sonhar.